consigo parar de cantar aleluia, aleluia, aleluia. O fogo está queimando, vejo os crentes sentindo a glória de Deus. Eu só quero dizer aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Pentecoste divino através de um hino espiritual. Eu sinto em meu coração o fogo abrasador que domina minha vida. Eu não me controlo e começo a chorar. Começo a falar em línguas, o idioma do céu, e começo a voar no espaço infinito juntinho de Deus. Consigo parar de cantar aleluia, aleluia, aleluia. O fogo está queimando, vejo os crentes sentindo a glória de Deus. Eu só quero dizer aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Pentecoste divino através de um hino espiritual. Este poder não tem fim, jamais se acabará, pois o louvor da igreja cessa aqui na terra, continua no céu. Nunca deixe apagar o fogo abrasador, pois este fogo é vida, é força e poder pra podermos vencer. Não consigo parar de cantar aleluia, aleluia, aleluia. O fogo está queimando, vejo os crentes sentindo a glória de Deus. Eu só quero dizer aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Pentecoste divino através de um hino espiritual. Pentecoste.